la pena buchora. Conhecendo valori homem, metto una vida vista fora e sento. Cado deixa a caixa na fazer o que parva. Chora, trabulhando limpa os lágrimas. Ouvi as palavras que te curavam os mágoas. Cabo desanima pra mãe de boa mãe solteira. Sabia mas foi difícil por ter vivido dessa maneira. Com gajo que finge mata mal, que guia sou busão. Com gajo que depois de engravidar começa a magoar. Joe ofensa, se deixa a relação na incerteza. Já que existiba amor, existiba era sua frieza, fraqueza. Que ele cabo deixa dominar, é boa princesa. Por tem arte alguém com amor para dar. Um homem sincero que te ajudou, cria o filho. Um ser verdadeiro que te abende a vida brilho. Sabe meu coração te prega de partidas. Por amar alguém errado que deixou com cicatrizes e feridas. Em submerso, com o pensamento incerto. Que creio a jota chora para amor de falta de afeto. Baby, ela quer um cry, quer um cry. Conheço aqui valor de homem. Meto na vida, vê se tá cor e certo. Cabo deixa a caixa na fazer o que parva. Eu pra mim, o diabo lágrimas das core. Partilha o sentimento sem me perguntar pra onde. Às vezes te senti mal, sim, fui um pouco agressivo. Pra me melhor, tem que falar um coisa lindo. I love you, je t'aime. Sabima que te chiga. Não tem que ser unidos na horas que não precisa. Em apeto, sempre está ali para receber. Flanca que é budor, que é pra me percebeu. Pra onde quem tá bem, o sentimento tá acompanhando. Boa alma, bom espírito, sempre tá chamando. Que te escondeu de nada, em a vida é um livro aberto. Páginas da core. E verdade está por perto. Fica hoje com mim, apenas sou por um segundo. E la buta xintima, momento foi mais profundo. Por isso que a buchora se a mim for o motivo. Lembra-me sempre ainda crer hoje algo que ele sorriso. Quero cry, quero cry. Conheço aqui valor de homem. Meto na vida, vê se tá cor e certo. Cabo deixa a caixa na fazer o que parva. Quero cry, cry, cry. Quero chora. Coragem, menina, cabo chora. Com o tempo tudo coisa tá muda. Cochora, cochora. Limpa pros lágrimas, cochora. Fiz a coragem, menina, cabo chora. Com o tempo tudo coisa tá muda. Nunca te deixou pra trás. O mereci muito mais. Esse mundo mais.